251, obrigado, tá 3149. Controle passarinho 2226? Ô, não escuta. Eu não recebo o localizador. Como? O INS, eu não estou recebendo informação. Não está recebendo? Negativo. Bom, os nossos equipamentos estão normais. O senhor sintonizou a frequência? 193, né? Isso. Vamos ver se tem nosso equipamento, então. Tem você contatar a final do RNAV, então? Perfeitamente. Confirme. Perfeitamente. Ok, então apresentou o final do RNAV. Informe se recebe o localizador quando ele estiver na escuta desse controle. Pois sim, chamarei assim que tiver informação. Ah, parece que acordou. Vai estar recebendo ele essa agora. Ok, obrigado, gente. Ok. Chamo Maia. Complete a final do procedimento ILS Zulu. Tem também um bastante similar, que é o NDB Zulu da pista 10, que é a magnética 101 de Simbra. E 3 milhas para Simbra. O helicóptero, ele foi mostrado agora 1 milha abaixo da sua aeronave. Torre 118.6 dúzia. 118.6, completamente visual. 18.6, obrigado. Gol 922 é autorizado para 2000 livre LS, chama estabilizado. 2000 livre ILS, chamará estabilizado, gol 922. Oxaner 6225, sua velocidade. Devendo o trem. Sim, reporte quando vai estar travado, ajuste no 014, passareto 2223. Chamarei. Siga, senhor. Sua velocidade, confirme. 250 nós agora. Externo mais travado, passageiro. Gente, passageiro 2223, vento 120 graus, 08 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, gente. Cinco, vetoração, espaçamento, direita, proa 220, limite é o localizador. 625. Negativo 220, proa direita, limite é o localizador. 625. Controle de Salvador, 3304, bom dia, versão de ouro, 604 quilo. 3304, acendo identificação, desce, mantém 060, chegada bom, fica 3304. Essa é o 060 na ponte, 3304. No 09. Gente. Atingiu 4.000, vai manter, seu 6225? 6225, mantenha 4.000 agora para prosseguir a descida, reduza 1.970 nós. Seu ativo 4.000, reduzir 1.970, 6225. Petróleo, papapá, Mike Slash Romeo. Mike Slash Romeo. Tá livrando o Sussuarana, senhor, vai com o pulo do litoral sul para regresso. Ciente, Mike Slash Romeo, reporte atingindo a linha do litoral. Reportará atingindo a linha do litoral, Mike Slash Romeo. É 225, curva à esquerda, proa 120 para o localizador, informe estabilizado. Desce, mantenha 2000-1014. Esquerda 120, descendo para 2000-1014-62-25 e pode estar estabilizado. Firmo. Solo 03, libera a direita via Eco, chame solo em 121, no decimal 9. T3, reautorizar para 3000 com 1-0 no 4. 3000 pés, ajuste no 0 no 4, 3663. Controle Salvador, o gol 1922 estabilizou no LS. Ciente, passou Duna, completa LS, torre 118, decimal 612, gol 1922. 18-6, gol 1922. Torre Salvador, o gol 1922, final, trem baixado e travado. Gol 1922, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 08 nós. Autorizado pouso na 10, gol 1922. Estando na linha do litoral, na altura do Parque de Pituaçu. Então mantém a linha do litoral, Mike Gillette Romeu, e chame a torre 118-612. Pelo serviço, uma boa tarde. Bom dia. Bom dia, Romeu. Até a próxima decolagem. Estabilizar ILS 6225, 6 milhas externo. Confere, completa aproximação ILS. A aeronave que o precede está passando o marcador externo. Reduza para a final de aproximação, torre 118-62. Reduzindo 18-62 e 6225. O vento é 1-0 graus, 08 nós. Aproxima para a cabeceira 35. Afirmativo. Gente, reporte na final 35, Mike Gillette Romeu. Reportará na final da 35, Romeu. O Xerebia 225 estabilizou ILS 4 milhas externas. O Xané 6225, continua a aproximação, número 2 para pouso em Salvador, a aeronave que precede é um Boeing da Gol, aguarda a pista livre, o ajuste no 0 no 4. Guardando a pista livre, no 0 no 4, na 225. Salvador, bom dia, 63, 62, 1, ótimo. Bom dia, 6312, acima de identificação DS050, chegada Mari, 6312. Mari 050-6312, pode ir para a ETAP, senhor? Autorizado ETAP, 6312. ETAP, graça, não vai. 3304, reautorizado para 4000 pés com 1014. Juliette Romeu, autorizado pouso pairado, cabeceira 35, o vento 1900 graus, 07 nós. Autorizado pouso pairado na 35, Mike, Juliette Romeu. Autorizado 2000, livre LF, informe estabilizado. Autorizado 2000 pés, autorizado LF, X-ray da 3663. Se possível, chame o solo em 121, decimal 9. Nível 9, Fox 219, igual 922. Samuel está na final da cabeceira 35 para pouso pairado. Sente, vento 100 graus, 09 nós, Marcos Juliette Romeu. Xaner 6225, vento 110 graus, 612 nós, livre pouso, pistão no zero. Para informação à sua direita, um Robson 44 realizará um pouso pairado na cabeceira auxiliar sem interferir com a aproximação. Ciente do TAF, ciente que é, autorizado pouso, cabeceira 10, Xaner 622. Correu mais Juliette Romeu, tá na cabeceira 35, autoriza o início do táxi a baixa altura? Afirmativo, solo aos 08, a baixa altura tentando ao Fokker 100, agora cruzando o eixo da 1735 e reporta livrando pista 17, ok? Gente, do Fokker 100, Mike Juliette Romeu. R6225, solo aos 09, libere próxima direita via Eco, mantenha a posição e chame o solo em 121, decimal 9. Eco, mantém posição 219, 62, decimal. Solo Salvador, bom dia, 6225, Eco na sua escuta. Gente, o Oxiné 6225, siga a aeronave da Gol, via Alfa e Juliette, o gate é o 01. Ok, Alfa, Juliette, gate 01. Obrigado, chegada Mari, descendo para 060. Estamos com um pequeno desvio à esquerda, apresentado um cúmulo na frente, algo de 4, 5 milhas para a esquerda somente. Ok, ciente azul. TAM 3304. 3304, aguarde. TAM 3663, torre 118, meia dúzia, bom dia. Mano 186, TAM 3663. TAM 3304, reautorizado 2000, livre LF, informe estabilizado, localizador 04. É, TAM 2000 e reporta no localizador autorizado procedimento X-ray, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, trip 5217, ciente da Lima, transfere. Trip 5217, bom dia, sem identificação, reporte para descida, voo e pelo da presente. Pelo da presente, trip 5217, graças. Zero, baixar e travado. TAM 3663, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, no zero. Chamo TAM 3663. Alfa 3 esquerda, 045-63, 123, está com vantagem. Positivo, 6312. Seria aproximadamente até através de TAP, poderia voar do na posta? Positivo, TAP. Direto, só dois. Tá no localizador 3304. Gente, 3304, passou o Duna completo LS, torre 118-62. Obrigado, 3304, estaremos aqui. Ocean 6312, reautorizado para 2000 pés com 1014. 1014 agora, 2000 pés. Considerado. 3663, solo 14, libere a direita via eco e chame solo em 121 no decimal 9. 121, tá 3663. Olá, Salvador, alta 3663, Librou, Taxiway, Eco. Pede na 3663, táxi autorizado, Alfa Juliette, o gate é o 02. Alfa Juliette, gate 02. 304 na escuta da torre. Salvador, San 3304, bom dia, baixou e chegou, passou assim para o X-Ray. San 3304, bom dia, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 10 mais. San 30, cono zero, muito obrigado, autorizado, pouso, San 3304. O 6312 passou outra vez da posição ETAP, está autorizado a sinal LS, reporta localizador, 6312. Autorizado LS no zero, reportará o localizador, já está lá no sinal da presente, no estrado. E ok, ciente. 3304, solo 17, ao liberar, próxima direita via Fox, chame solo em 121, no decimal 9. 219 ao livrar, obrigado. Sou 42 na frente, autorizado para 3 mil pés via Mari. Segue a aeronave que está próxima à duna para a final LF. Gente, eu para 3 mil pés, via Mari, azul 42 na frente. Para a gente fazer um ajuste? No 0 no 4, azul. No 0 no 4, graças. Paulo Salvador, bom dia, o SAN 3304, livrou na sua escuta. SAN 3304. Está autorizado, tá? Alfa e reporte antes da Juliette, SAN 3304. 217, ajuste 1014, desça para 4.000 pés. O TRIP 5217. 1014, descida para 4.000, TRIP 5217, grato. Localizador avistado, 63, 2 Duna, completa LS, torre 118, 612. 26, tem mais. Recife, o nível é o 370, via Peruísque 58. Decola da 10, curva à esquerda, subida Puca. Transição Caju. O controle 119, decimal 35. E acione 5552, o azul 4208. Obrigado aí, bom dia. Bom dia. Ok, tá correto, azul 4208, estou ciente. 304, tá livre o gate 5, ingresso pela Juliette. Para o gate 5 na Juliette, tá? 3304. Xané 6312 na escuta da torre. Muito bom dia, baixo foi, travou agora, 6312 na final do 10. Gente, bom dia, pouso autorizado, pistão 10, vento 1110 graus, 1-1 nós. Livre, pouso na 1-0, confirme que está seca, senhor? Está seca. Confirmando a gentileza para o Zuka 298, entendeu? Estou atrasado via e pode interceptar o LS então? Pode, desce para 2000, eu posso estabilizar. Reportará, azul 4298. Salvador, bom dia, Ocean 6211 com a informação Lima no box 4380 para o Galeão. Gente, bom dia, Ocean 6211. Eu tenho autorizado aqui o nível 360, o senhor aceita? E copia ou aguarda a coordenação, tá o 38. Copia o 36. Ok, tá autorizado então, Galeão, o nível 36120. Decola da pista no zero, curva à direita. Saída da El, após da El, Leda. Após Leda, DCT Bidev, para interceptar a UP November 857 até Porto Seguro. Após a Pezulu 16 até Grufe. E após a Pezulu 14 até Toquim. O controle 119.35, Axane 5560. Estão autorizados conforme 360 até Galeão, da EU, Leda, Bidev, Aper November 857, Seguro, Aper Zulu 16, Grufe, Aper Zulu 14, Toquim. Recolando no zero, primeira curva direita, 1935, ao controle, 5560, Transponder, Ocean 6211. Correto, Ocean 6211 e chame pronto no portão 4. Chamará para puxa, acionamento 6211. Bom dia, 6312, Chanel, então. Bom dia, Chanel 6312, tá livre o táxi, Alfa Juliette, o gate é o 10. Alfa Juliette, 02 Azul 4298, baixou e travou. Sente vento 110 graus 09 nós, livre pouso, pistão no zero, Azul 4298. Autorizado pouso, Azul 4298. Salvador Azul 4208, prontos para o pushback e acionamento de 3. Autorizado, Azul 4208, chame táxi. Chamar a táxi. Azul 4298, solo aos 26, ao liberar a próxima direita via Fox, chame solo em 121.9. Vai liberar na Fox Trot, chama 219. O 4298. 10 no 4, reporte localizador. Trip 5217. 2000 pés, proa de Duna, reporte estabilizado no lock Trip 5217. Salvador, bom dia, Azul 4298, na Foxtrot.